Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, muito bom dia a todos. São 7:30 da manhã aqui em Brasília. Este é o Repórter Nacional que começa agora. Hoje, 7 de maio de 2021, eu sou Monique Castilho. Ao meu lado, como sempre, o querido Miguelzinho Martins. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, obrigado. Olá, Monique. Um bom dia também aos nossos ouvintes e telespectadores. Estamos juntos novamente aqui na Rádio Nacional e também na TV Brasil para nos próximos 25 minutos acompanharmos as principais notícias, os fatos e acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos no YouTube, em Rádio Nacional BR, nos aplicativos da EBC para celular. Convite feito, vai lá, acesse. São mais opções para você estar em sintonia com a gente. E você vai conferir aqui no Repórter Nacional a inauguração de uma ponte que vai colocar o Acre definitivamente na malha rodoviária federal. Em tempos de vacinação, atenção às fake news. Defensoria Pública vai ao STF questionar a operação no Jacarezinho. Na última reportagem da série sobre a Semana das Comunicações, a importância dos satélites no nosso dia a dia. E às vésperas do Dia das Mães, saiba como elas estão se virando para dar conta de tudo. Casa, filhos, trabalho. Sexta-feira, vamos começar falando de trabalho. É um balanço que foi divulgado ontem pelo Ministério da Economia que diz o seguinte: o programa de redução de salários ajudou a preservar mais de 500 mil empregos. A propósito, Monique, a repórter Maíra Hein está ao telefone com a gente para nos detalhar esse assunto. Oi, Maíra, bom dia. Isso em pouco mais de uma semana que essa nova rodada do programa está em vigor, não é isso? Bom dia, Miguelzinho. Pois é, e os acordos de suspensão dos contratos de trabalho lideram entre as modalidades que fazem parte aí do programa de preservação do emprego, representando cerca de 47% do total. Esses dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Saúde do Ministério, pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Só lembrando que quem aderiu ao acordo de suspensão de contrato recebe o benefício emergencial, que equivale a 100% do seguro-desemprego. Quando termina essa suspensão, tem o posto de trabalho mantido pelo mesmo período do acordo. Quase 30% dos acordos foram para a redução da jornada, a redução do valor a ser recebido pelo empregado. É de 70%, mas aí ele recebe o benefício emergencial também no valor de 70% do seguro-desemprego. E outra opção foi a redução de 50% do salário, com o trabalhador recebendo aí metade, né, do seguro-desemprego, que representou 17,25% dos acordos. A medida provisória que instituiu o programa de preservação do emprego foi publicada no último dia 27 e funciona como no ano passado, quando vigorou aí por 8 meses para evitar as demissões. De acordo com o governo, no ano passado, o programa conseguiu preservar o emprego e a renda de cerca de mais de 10 milhões de trabalhadores. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, obrigado, Maíra. Ontem a gente falou que o Supremo Tribunal Federal estava analisando a validade do prazo de patentes, não é? Então, vamos à decisão. Por 9-2, foi considerado inconstitucional um dispositivo da lei que permite a extensão do prazo de exclusividade de patentes no caso de demora na análise para autorização. E ela vale para registros de produtos farmacêuticos, equipamentos e materiais de saúde utilizados para combater a pandemia de Covid-19. Mas o julgamento ainda não terminou. É que os ministros precisam determinar o alcance do que ficou resolvido. De acordo com o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, 90% das patentes que estão em vigor devem ser mantidas e foram estendidas pela norma. Repórter Nacional. Agora vamos falar sobre vacinas. O Ministério da Saúde garantiu R$6 bilhões para a compra de 100 milhões de doses da Pfizer. E elas já começaram a chegar. A gente até falou sobre isso esta semana. 500 mil doses já foram distribuídas nos últimos dias e na segunda-feira um novo lote com 1 milhão e 100 mil doses vai começar a chegar aos estados. Miguelzinho, e ontem teve distribuição de mais uma remessa da Coronavac. Aí a gente fica pensando, né? As vacinas chegando, a campanha de imunização acontecendo, mas tem gente que não quer se vacinar. Ainda tem dúvidas ou acredita em fake news. O repórter Nelson Lin traz algumas informações para a gente sobre uma pesquisa que fala exatamente sobre esse assunto. Apesar da campanha de vacinação contra a Covid-19 em curso no país, há ainda aqueles que não pretendem se vacinar ou estão em dúvida. Uma pesquisa do Datafolha de março mostra que 89% da população se vacinou ou pretende se vacinar, mas 9% não se vacinaram e também não pretendem se imunizar. Uma das causas dessa recusa é a grande desinformação propagada nas redes sociais. O epidemiologista Gustavo Miranda, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, lamenta a necessidade de especialistas terem que desmentir algumas notícias falsas sobre a vacina, como, por exemplo, de que ela poderia causar mutação genética ou implantar um chip na pessoa. Ao invés de a gente estar focando em orientar, a gente acaba tirando muito tempo para esclarecer essas desinformações. Não há possível, não há possibilidade alguma de uma vacina entrar lá em nosso DNA e nos modificar geneticamente. Acha que vai colocar um 5G lá em nosso corpo. Outras ideias erradas que frequentemente são passadas adiante nos grupos de WhatsApp são a de que a vacina poderia causar baixa imunidade, ou que se a pessoa já pegou a Covid, não precisaria mais ser vacinada. Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, explica que ambas as afirmações são falsas. Ninguém sabe por quanto tempo essa imunidade vai durar. E como nós temos a presença de variantes, né, dessas mutações, esse também é outro problema, que a imunidade natural oferecida pela doença, além de não sabermos o tempo que ela vai durar, também ela pode não proteger para as variantes que têm aparecido. Lembrando ainda que as três vacinas que estão em uso no país, AstraZeneca, Coronavac e a da Pfizer, são utilizadas em duas doses. Nesse sentido, Gustavo Miranda reforça a importância das pessoas tomarem as duas doses para ter a proteção completa. O que é que pode acontecer se não tiver as duas doses? A proteção vai ser menor, não vai ser o que nós esperamos. A pessoa pode pegar o vírus mesmo não desenvolvendo, pode passar para outra pessoa. Vai estar muito mais suscetível a desenvolver a doença. Então, assim, a gente precisa ter as duas doses. Dessa forma, o consenso dos especialistas é para que as pessoas não acreditem em notícias falsas que deslegitimam as vacinas e que é importante que todos se vacinem quando chegar a sua vez. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. E a gente lembra aqui que até o momento são mais de 46 milhões e meio de doses aplicadas, incluindo aí a primeira e a segunda. E que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ontem na CPI da pandemia, disse que é preciso fortalecer a produção de insumos para que não fiquemos reféns da importação do IFA, por exemplo, que é fundamental na produção de vacinas. Ele também disse que o combate à pandemia depende da união de esforços. Repórter Nacional. Vamos até Paris agora com as notícias internacionais diretamente da Rádio França Internacional. E quem está com a gente é a Adriana Brandão, que conta tudo o que está acontecendo no mundo. Bonjour, Adriana. Ça va? Bonjour, Monique. Bonjour a todos os ouvintes e telespectadores do Repórter Nacional. Ça va très bien aqui na França. E Monique, a chefe da Organização Mundial do Comércio, reagiu com entusiasmo ao anúncio do apoio dos Estados Unidos à quebra das patentes das vacinas contra a Covid-19. Ela pediu hoje que Índia e África do Sul, que lançaram a iniciativa, apresentem rapidamente uma proposta consolidada que seja aceita por todos. A ideia, que visa acelerar a produção e a distribuição dos imunizantes no mundo, suscita desde ontem a adesão de várias nações, mas encontra uma forte resistência dos laboratórios farmacêuticos. E neste sábado vai ao ar, em TVs de todo o mundo e no YouTube, o VaxLiza, o show para unir o mundo. Esse é um grande espetáculo promovido pela organização Global Citizen com várias celebridades para arrecadar fundos e comprar vacinas anti-Covid para os países mais desfavorecidos. O Japão prolongou nessa sexta-feira por 3 semanas o estado de emergência sanitária em vigor desde 25 de abril em 4 regiões do país, entre elas a da capital Tóquio. A medida é tomada a 80 dias do início dos Jogos Olímpicos, que acontecem na capital japonesa a partir do final de julho. Devido à evolução preocupante da pandemia, o governo japonês decidiu ampliar as medidas restritivas a 2 novas regiões. E os primeiros resultados das eleições legislativas no Reino Unido indicam uma vitória histórica dos conservadores em um reduto trabalhista. O partido do primeiro-ministro Boris Johnson elegeu pela primeira vez em 50 anos um deputado em Hartlepool, no nordeste da Inglaterra, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. A eleição dessa quinta-feira era o primeiro teste eleitoral para o premier britânico depois de sua vitória em 2019 e a entrada em vigor do Brexit. Esses foram os destaques aqui de Paris. A Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, ao vivo para o Repórter Nacional. Um bom dia a todos. Bom dia, obrigada. 8 vai ser inaugurada uma obra que coloca o Acre em definitivo na malha rodoviária do país. Além disso, vai permitir o acesso à rota transoceânica, ligando o Acre e o Peru. A gente está falando, Monique, da ponte do Abunã, sobre o Rio Madeira. A previsão é que mais de 2 mil veículos passem por lá todos os dias. Leandro Martins é quem conta. A ponte Abunã sobre o Rio Madeira já está pronta. E a partir desta sexta-feira, ela vai interligar as capitais Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia, conectando os acreanos à malha rodoviária federal pela BR-364. A rota também vai permitir a conexão com a BR-317, a transoceânica. A partir daí, será possível chegar até o porto de Ilo, no litoral peruano, no Oceano Pacífico. O governador Gladson Camelli aponta a importância da obra para a integração do Acre com o resto do país. É a obra que estava faltando e, de uma vez por todas, tira brasileiros e acreanos do isolamento, trair investimentos para o estado aqui, para a região, sempre visando o Pacífico. Essa obra é a que dá o laço final. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a ponte terá um fluxo diário de cerca de 2 mil veículos. A obra vai solucionar também o problema do custo e do tempo utilizado para a travessia do Rio Madeira, que era feita por balsas desde a década de 1980. Para o comerciário José Leandro, de Rio Branco, a ponte vai trazer desenvolvimento para a região. Vai ser muito bom para a gente, cara, porque vai ficar melhor, né, a passagem. E eu acredito que o Acre vai crescer bastante com isso. Com 1.517 metros de extensão, a ponte do Abunã é a segunda maior em água doce do Brasil. A obra começou em 2014, mas teve diversas paralisações. O investimento total foi de R$ 148 milhões. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Ontem a gente acompanhou aqui aquela operação da Polícia Civil no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 25 pessoas. A Defensoria Pública está questionando essa operação. Quem tem ao vivo as informações é Cristiane Ribeiro. Bom dia, Cristiane. Bom dia aos nossos ouvintes. Isso mesmo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro vai encaminhar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação para saber se a operação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, nesta quinta-feira, descumpriu a decisão do ministro Edson Fachin, que proíbe operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia, a não ser que haja uma justificativa. Após a repercussão da ação policial, Fachin determinou que sua decisão seja apreciada no plenário do STF, o que deve acontecer a partir do próximo dia 21. A Defensoria vai solicitar ainda a instauração de um observatório da sociedade civil para monitorar as medidas cautelares determinadas. E o Ministério Público apura as denúncias de abuso policial durante a operação que foram encaminhadas por moradores. A seccional fluminense da OAB também cobra uma investigação rigorosa. E desde o início desta manhã, a segurança nas entradas da comunidade está reforçada pela Polícia Militar. Segue você no estúdio. Ok, obrigado, Cristiane. Especial Conecta. Rádio, TV, telefone, GPS, internet. Sabe o que eles têm em comum? eles só funcionam devido à transmissão via satélite. Isso mesmo. Os satélites estão mais perto do nosso dia a dia do que a gente imagina. Fechando a Semana Nacional das Comunicações, aqui no nosso Repórter Nacional, a gente confere a reportagem de Manuela Castro. Os satélites não são apenas importantes para as telecomunicações, são essenciais. Sem eles, você não estaria acompanhando essa reportagem agora. Esses equipamentos são os responsáveis pela transmissão do sinal de rádio, televisão e telefone, além da comunicação entre aviões e navios por todo o mundo. Os satélites também possibilitam o uso do GPS, hoje tão comum nos nossos telefones celulares e na vida da Suzete Galdino, que é motorista de aplicativo. Para esse tipo de profissão é essencial, porque possibilita que você encontre o passageiro te encontre e você faça o melhor trajeto naquela viagem que ele pretende fazer. O Brasil faz parte do seleto grupo de países que contam com o próprio satélite. É o chamado Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, lançado em 2017. No espaço, o equipamento recebe o sinal de comunicação, o amplifica e o envia de volta à Terra. Esse sinal atinge de todo o território do país e a parte do Oceano Atlântico conhecida como Amazônia Azul. O satélite trouxe mais autonomia e segurança para as telecomunicações no Brasil. Permitiu a implantação de internet banda larga em áreas rurais e de floresta, como na Amazônia. E também representou economia, já que antes o país tinha que alugar equipamentos privados. Apesar de parecer algo tão distante, a 36 mil quilômetros da Terra, o satélite está bem próximo da nossa realidade. Como destaca o professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília, Hugo Dias. Eles são equipamentos que certamente nós não conseguiríamos nos comunicar atualmente sem eles. Todo mundo que está conectado na internet, por algum momento, passa as suas informações por satélite. Por quê? Porque quem tem um celular hoje em dia, para se localizar, utilize informações de satélite. Hoje o Brasil conta com mais de 13 mil pontos de acesso à internet via satélite. 9 mil deles estão em escolas públicas, principalmente as da zona rural, e em 248 escolas indígenas. Ao todo, 2 milhões e meio de alunos estão conectados à internet via satélite. Isso sem falar nas centenas de unidades de saúde, de segurança pública e comunidades quilombolas. José Afonso Cosmo Júnior, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, detalha a qualidade do sinal de internet em áreas remotas do país. 80% desses pontos estão localizados nas regiões Norte e Nordeste, que são as regiões mais carentes de conexão. Nós costumamos dizer, onde ninguém chega, a gente chega com um sinal de internet de qualidade. Nós atendemos todos os postos de fronteira do Brasil. Em lugar que só se chega de helicóptero, tem lá uma comunicação possível por conta do satélite. Em 2019, graças à internet via satélite, as comunicações salvaram vidas na tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Em menos de 24 horas, antenas de transmissão foram instaladas e as equipes de resgate puderam se comunicar para encontrar pessoas no meio da lama e dos escombros. Com sonoplastia de José Maria Pardal, da TV Brasil em Brasília, para a Rádio Nacional, Manuela Castro. Esportes. Bruno Mendes é quem chega com as informações. E vamos começar pela Taça Libertadores da América, jogando no Equador. O Fluminense empatou com o Júnior de Barranquilla da Colômbia em 1-1. Copa Sul-Americana, fase de grupos, o Grêmio goleou o Aragua da Venezuela por 8-0. O Atlético Goianiense foi até o Paraguai e venceu o Libertad por 2-1. O Corinthians foi até o Peru e venceu o Huancayo por 3-0. Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Santos por 3-2. Liga Europa, o Villarreal empatou com o Arsenal em 0-0 e está na decisão do campeonato. A Roma venceu o Manchester United da Inglaterra por 3-2, mas está fora da decisão. Portanto, Villarreal da Espanha e Manchester United da Inglaterra farão a decisão da Liga Europa. Vamos falar agora dos principais jogos nesse fim de semana. Neste sábado, teremos Campeonato Carioca pela Taça Rio, Vasco e Madureira pela Taça Guanabara, com cobertura da Rádio Nacional, Flamengo e Volta Redonda, Campeonato Gaúcho, a bola rola para Inter e Juventude. Pelo Mineiro, tem Atlético e Tombense. E pela Copa do Nordeste, a finalíssima entre Ceará e Bahia. Neste domingo, teremos no Campeonato Carioca Taça Rio, Nova Iguaçu e Botafogo, Taça Guanabara, Fluminense e Portuguesa. Pelo Campeonato Gaúcho, tem Grêmio e Caxias pelo Mineiro Clássico, América e Cruzeiro pelo Campeonato Paulista. Teremos Corinthians e Novo Horizontino, Mirassol e São Paulo, Ponte Preta e Palmeiras, Santos e São Bento. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Monique, o sorteio de ontem da Mega Semana das Mães acumulou. O prêmio do próximo concurso deve ser de 20 milhões de reais. Nada mal, né? Os números sorteados no concurso 2.369 foram 04, 09, 17, 19, 37 e 60. Perder noites de sono, amamentar, dar colo, acalmar. Essas são só alguns dos papéis, né, das mães, porque a lista, na verdade, é imensa, viu? E precisa se virar nos 30 para dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Pois é, Monique, ser mãe nunca foi fácil, mas nesses tempos de pandemia essa missão se tornou ainda mais desafiadora. É que muitas acabaram aderindo ao home office e conciliar o trabalho com os cuidados da criança tem sido bem cansativo. Verdade, como tem. Mas olha, além de comemorar o Dia das Mães neste domingo com presentes, homenagens e muito carinho, é claro, né? Precisamos lembrar da importância da conscientização dos pais. Isso porque a participação e o apoio do companheiro, principalmente nessa situação de home office, é essencial para que a rotina da mãe se torne menos pesada. A reportagem é de Sayonara Moreno. A pequena Maitê, de 10 meses, nasceu na capital do país em meio à pandemia de coronavírus. Filha da servidora pública Flávia Silva, ainda não tem ideia das mudanças que trouxe na vida da mãe. Mas não bastou a maternidade para mudar a vida de Flávia. Com a pandemia, veio a realidade do trabalho em casa, o chamado home office. O marido trabalha fora e, com o fim da licença maternidade há 4 meses, Flávia perdeu o cargo de confiança que ocupava. Agora, ela tenta equilibrar a vida de mãe, servidora e dona de casa. Tudo no mesmo espaço. Eu estou exausta. Confesso que a minha produção em home office é 5% do que eu faria estando no trabalho ou antes de engravidar, porque ela demanda muito de mim. Assim, a gente senta para fazer qualquer coisa do trabalho, lá vem o ser humaninho para baixo da mesa, que gruda na nossa perna e grita mama, mama. Minha rotina é bem pesada em relação à minha filha. A realidade de Flávia reflete a importância tanto do trabalho produtivo quanto do reprodutivo. Segundo a psicóloga e professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, Carla Antloga, é preciso exercer o trabalho reprodutivo de alimentar e cuidar das crianças, o que, na visão da especialista, gera uma sobrecarga nas mulheres, até mesmo nas que têm suporte. Quando a gente fala de sobrecarga, é muito importante entender que a gente não está falando só de uma sobrecarga física. A gente está falando de uma sobrecarga psíquica, de uma sobrecarga cognitiva. Porque não é só fazer o trabalho, é a gestão de todo o trabalho. Para a especialista Carla Antloga, que estuda o trabalho feminino, o papel de uma rede de apoio é imprescindível na vida das mães em home office. Mas destaca que a atuação dos companheiros como pais das crianças não é rede de apoio, é papel social. Para muitas mulheres que convivem com os pais das crianças ou parente que ajuda, a rotina se torna menos pesada. E isso quando o papel é realmente exercido, principalmente pelo pai. A sensação que eu tenho é essa, assim, de sobrecarga mesmo mental, de estar tudo junto. Meu esposo, ele não me ajuda, ele é pai junto comigo. Eu sei que essa não é a realidade da maioria das mães, mas o meu marido, graças a Deus, ele me dá um suporte extraordinário. Vejo que ele tem se esforçado muito também em ter que encaixar aqui as demandas dele na rotina do bebê. O trabalho é da mãe, o trabalho é bem machista. E o pai só vem pra brincar de vez em quando. Depois que ele faz as coisas dele, assiste TV, terrível, porque ele não precisa ajudar, ele precisa participar, né? Um estudo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas aponta que a pandemia regrediu em 10 anos a participação das mulheres no mercado de trabalho na América Latina. O relatório aponta que em 2020, 118 milhões de mulheres estavam em situação de pobreza como reflexo do aumento do desemprego e da sobrecarga de trabalho doméstico, que chega a ser 3 vezes maior que dos homens. A ONU afirma também que a sobrecarga aumentada durante a pandemia afetou bem mais a saúde mental das mulheres do que dos homens. Da Rádio Nacional em Brasília, repórter e mãe em home office, Sayonara Moreno. 7 horas mais 54 minutos e a gente fica por aqui desejando a todos uma ótima sexta-feira e já um feliz Dia das Mães para todas. Isso, e nos encontramos de novo na segunda-feira, às 7h30 da manhã, aqui no Repórter Nacional. Mas não sai daí não, porque a gente ainda tem muita programação. Na Rádio Nacional a gente fica com jornalismo de qualidade e muita música. E na TV Brasil também, é claro, você acompanha agora o Brasil em Dia. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.